feijão, prato, manteiga, pão, cerveja, o prato do dia, garrafa. Batata frita, fruta, reservado, legumes, vidro, salada, batatas, sopa, açúcar. Molho, torta, alho, tomates, arroz, vinagrete, peixe, litro, hambúrguer, prato principal. Chá suco, abacaxi, massa, carne, leite, crianças, café, pimenta, água, morangos. Café preto, uvas, maçã, vinho, sal, pera, laranja, cogumelos, cebolas.